Show, Jungle Cast. Hora do show. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast. Esse é o Jungle Cast volume 2, episódio 2, sempre falo volume, não sei porquê, que está hospedado no portal Rotativo da Podcast. Eu sou o David Alexandre, o host dessa bagaça, e filme brasileiro para mim é Cidade de Deus. Pronto, tá bom, tá ok? Tá ok! Um clássico. É o que começou tudo, né? E não estou sozinho, tô com a bancada anterior, né? A bancada maravilhosa, linda e bela. Queen Pri, se apresente. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui é Queen Pri, do Portal Rota de Fuga, e estamos aí para falar um pouquinho sobre o filme nacional. Vamos ver o que rola. Ele que continua ainda fazendo piadas ruins, é um cara legal, mas continua fazendo piadas ruins, Lucas Joesta. E filme nacional vai muito além de Tropa de Elite, seus otários. Yes. Cidade de Deus também, mano. Cidade de Deus é o pioneiro. Pioneiro de todos. Mas vamos lá, vamos começar logo essa bacana depois da vinheta. Atenção, Kranzebeck. É o top de 4, já vai. Já vai! Então, começando o nosso podcast aqui, o nosso segundo episódio, que já faz muito tempo, né, que a gente não lança o podcast aqui do JungleCast, né? Por culpa minha, confesso. Acontece. Tive, só pra dar uma cobrança vegetória aqui, eu tive que me mudar pra outro lugar, então, ou seja, eu fiquei sem internet, fiquei um pouco ausente, mas, voltando aqui, a gente... Eu queria adiantar que isso é particular seu, Rota de Fuga não tem nada a ver com isso. Não, isso eu tô falando com o JungleCast, que é rocheado por mim. Do portal, quem é o escravo aqui é o Lucas, porque ele é o... A gente escraviza ele. Só que não. Claramente uma relação de BDSM. Que já é uma referência ao outro episódio da casa. Exatamente. Ouça o episódio sobre fetiche do Queencast no Portal Rota de Fuga. Falamos sobre BDSM. Esse foi o mechan, mais rápido do podcast, do portal. Obrigada, ouça. Mas é isso aí. A gente vai começar a debater sobre filmes brasileiros. Não só relacionado a filmes brasileiros, mas como cenário do filme brasileiro aqui no Brasil. De como é visto, de como ele é... Por que ele não faz tanto sucesso. Como é formada as ideias para os filmes brasileiros, entendeu? Eu tenho uma teoria. Na verdade, é tipo assim, o brasileiro tem uma síndrome de vira-lata. É a mesma teoria que a minha. Eu também acho que é isso. Mas continua. Por exemplo, eu assisti um filme muito bom recentemente, que era Paraíso Perdido. Que tem o Erasmo Carlos cantando... Cara, é um filme musical muito bom. Tem até um... É que é um cantor gay, se eu não me engano. Eu acho que ele é... Ele é da movimento LGBT, se eu não me engano. Se ele é gay ou se ele é trans. Ela é trans, tá? Mas no filme ela faz um personagem que, tipo, é um homem afeminado, mas que faz a pessoa ser transformista. Então ele canta como se fosse uma mulher. É bem legal o filme. E, tipo assim, é um personagem que é bem interessante, que é trabalhado na história. É uma trama bem... Apesar de, no Brasil, quase ser produzido pela Globo Filmes, ela foge do estereótipo de ser um filme Globo Filme, ser mais água com açúcar. Então é bem legal, é bem interessante. E eu não vi o filme tendo a atenção que merecia. Inclusive, um dos atores tá naquela série... Tem dois atores desse troço que estão naquela sob pressão. E um dos protagonistas dessa novela nova, da Maria da Paz, do Bolo. A dona do Pedaço? É. Eu não assisto, mas eu fico ligado. É uma parada que, tipo, são bons atores. Tem o Erasmo Carlos, que é um, porra, um grande cantor brasileiro. É um patrimônio nacional. Tem reinterpretações de músicas que vão de Reginaldo Rossi a Roberto Carlos. Mas esse filme, na verdade, não é aquele filme que é um roteiro sobre a história do Erasmo com o Roberto? É esse? Não, ou é o... não. Não é esse. Esse é um que eu não vi assistir ainda. Esse é um só que tem o Erasmo Carlos no elenco. Ah, legal. Esse que você tá falando é A Minha Fama de Mal. Isso mesmo, é. Confundi. É o Origins da Velha Guarda. Muito legal. Que parece ser... É um conceito bem legal, que eu queria até abordar daqui um pouco mais pra frente sobre isso. Que vamos lá, você pega esse filme, não teve atenção nenhuma, e eu só descobri porque eu estava procurando notícias sobre o filme do Erasmo Carlos. Eu acabei encontrando ele na recomendação. E como é que pode uma coisa que é nossa, né? A gente não ter acesso, entre aspas, né? Na grande mídia. E se você pensa, se fosse um filme com um cantor, assim, mais ou menos... Aquele cara da música do Logan, que eu me sinto mal por ter esquecido, Johnny Cash tivesse vivo. Johnny Cash. E ele fizesse um musical, que ele fosse dono de uma boate, tivesse um neto dele, que fosse um transformista. Se fosse a mesma trama, só que, sei lá, o Johnny Cash no Texas com um neto transformista que fosse, sei lá, alguém do RuPaul sendo a neta e só. Porra, ia ser um sucesso de crítica, ia ser indicado ao Oscar, ia ganhar melhor canção original, os carambas. Todo mundo. Ia ser um... Não, porque isso aqui é uma obra de arte, isso aqui é contra cultura, isso aqui é... É o creme de la creme. Com certeza seria. No Brasil, é todo mundo ficar falando, nossa, por que a gente não faz uma coisa assim? E quando o Brasil vai lá e faz, é tipo, nossa, um filme nacional. Por isso que até uma coisa que eu tenho contra é filme... Você chamar de filme nacional. Porque filme nacional não é um gênero, só um filme que foi feito no Brasil. É, um filme. Porque, se por exemplo, quando a gente vê um filme no Netflix, tem muito filme feito na... Como é que fala? Aquele lugar lá do Muay Thai? Academia? Não. Aquele país lá, gente. A Tailândia, né? É, Tailândia. Tem um monte de filme tailandês e a gente dá play num filme. Você não fala, caraca, ontem eu vi um filme tailandês, ontem eu vi um filme coreano, né? Ontem eu vi um filme americano. Não, ninguém fala isso. Teve uma novela, mas era de... Eu acho que até falam com coreano. Por exemplo, eu falo, assisti um dorama. Dorama já é uma expressão específica, mas você não fala um filme coreano conhecido como dorama, você não fala isso, você fala dorama só. É, que dorama é o drama, né, velho? Como se fosse novela, mas eu falo, pô, vi um dorama de ação, eu vi um dorama de... Eu não vi uma novela de japonês, né? É... É uma coisa muito genérica, pô, vi uma novela japonesa, e aí? É, exatamente. É tipo... Você não sabe sobre o que se trata. É tipo preconceito com animação. Tipo, de uma animação. Você pode ter visto Ghost in the Shell e Galinha Pintadinha. É verdade. É, abrange tudo. Exatamente. Pô, você quer comparar o É Fada com o Tropa de Elite, por exemplo? Ah, não. É não. No meu podcast eu tenho... Cara, fada. Não, deixa eu falar. Eu não sou o público do filme da Kéfera. Por isso eu não vou dizer se é bom ou ruim. Porque se eu fosse uma garota de 7 anos que acompanha o canal dela, eu acho que... É, massa. Se você não é o público-alvo, realmente você não vai gostar, né? Isso é óbvio. Pra qualquer filme. É uma parada que eu tô falando. Não defendendo a Kéfera é porque eu nunca fui fã, mas, tipo, eu não sou público-alvo, mas é o que eu quero dizer. Você querer comparar ou, tipo, generalizar, fica um... não tem sentido nenhum. É, realmente. E é o que acontece quando a gente fala filme nacional. Não é isso que você tá falando? Exato. É isso que eu queria comentar e acho que eu encerrei por aqui. Pode ir pro próximo dar sua opinião. É, então, eu acho... É, concordo bastante com o que o Lucas falou. Só vou adicionar a questão de que, por algum motivo que eu desconheço, porque deve ter algum dado por aí na internet, não sei, de que não tem uma divulgação como deveria ter, como os outros filmes de fora têm, né? Não sei, a gente... o povão não tem acesso a essas produções brasileiras fora desse contexto do Globo Filmes, como você falou, né? E aí essa grande... porção da sociedade e acaba achando que o filme nacional é só isso, né? É só o Globo Filmes, é só esse pastelão Leandro Hassum e Márcio Smelling sendo dois seguranças atrapalhados, essas coisas, entendeu? Às vezes aí o pessoal foca e acha que é só isso. Se me permite fazer um corte, eu só queria dizer que esses filmes existirem não é um problema. O problema é o mercado focar só neles. Porque até no cinema gringo, por mais que a gente goste de meter o mal em Transformers, querendo ou não, Transformers, filmes assim que nós consideramos ruins, é o que paga a conta daquela produção indie que ganha um Oscar. Exatamente. É o filme que vai encher a casa, vai, tipo, lotar cinema, fazer bilhão, que vai pagar aquele filme de arte que vai ganhar um prêmio, que você vai gostar, que vai te fazer pensar. É. Então, tipo... Não é o Leandro Hassum lançar Até Que a Sorte Nos Separe 4, A Volta de Jafar. Saudade de Jafar. É só ter isso. Personagem incógnito desse podcast. Esse podcast é referenciando o podcast da casa. É tanta referência aqui nesse podcast. Né? Capitão América tá com a mão. Capitão América tá com a mão na calça já. Mas eu acho que é basicamente essa que tem que também ter atenção a essa questão da publicidade, né? E aí eu não sei por que isso acontece, eu não faço ideia, mas eu acredito que seja uma questão que implica nisso, né? Não sei. Sim, concordo com o que vocês dois falaram. Mas eu acho também é que quando a gente fala só sobre filmes brasileiros, assim, eu não sei ao derredor de vocês, mas aqui, pelo menos aqui no meu cotidiano, quando a gente fala, pelo menos quando eu falo sobre filme brasileiro, filme nacional, o pessoal já pensa, comédia romântica, Leno Hassum, comédia. Comédia pastelão, né? É. Porque é o que mais se lança aqui no Brasil, infelizmente. É uma coisa que me deixa um pouco triste, porque a gente tem condições de fazer um filme... Sim, cara, eu vou te falar que não. Não, acho que sim, velho. Não, talvez até tenha outras coisas, mas que a galera não tá tendo acesso. O que você tá reclamando é o que a gente tá falando, são os mais divulgados. Só que vamos lá, quando foi que o Porchat lançou as comédias românticas dele com a Mia Mello? Tem tempo já. Sim, mas no ano que ele lançou, teve um monte de filme nacional, é o que eu tô falando, eles não têm divulgação. O problema não é só o filme do Porchat, você tá falando do filme do... Até que, cara, se pá, Paraíso Perdido de 2017, tava saindo uma comédia nacional no mesmo ano. Então, tipo assim, saiu um filme que eu tô elogiando pra caramba e saiu uma comédia da Globo. Ou ele ou Farofeiro, eu não lembro qual que saiu, mas era na mesma época. É que não tem a divulgação necessária. Uhum. Mas não é que sai só comédia romântica. Sai uma, só que ela tem tanto destaque que ela acaba ofuscando as outras. E fora que também, quando eles, geralmente, eles lançam os filmes no cinema, eles estão muito, assim, o cronograma deles está muito perto dos filmes blockbusters. E isso quebra muito, entendeu? É isso que eu ia falar, exatamente. Mas não só isso, por exemplo, o Porchat tem um filme que é A Vida Entre Abelhas. Nunca nem ouvi falar disso. Nem eu. Exato, é uma comédia dramática. Tem um canal que eu sigo no YouTube, que é o nome do canal é Elegante. Eu comecei a seguir porque eles faziam análise sobre Matrix. Não aquela coisa mambo jumbo, mas tipo, análise séria sobre universo de Matrix, referência não sei o que, e teve um dia que tava lá um vídeo sobre a comédia do Porchat e sobre como a metáfora sobre ele deixar de ver as pessoas se encaixava. E é bem interessante porque eu achei que ele puxava aquele filme, ensaio sobre a cegueira, e não, é completamente diferente. Eu não vi esse filme, mas na época eu fiquei sabendo e a divulgação não foi tanta. Apesar de ter o Porchat, que na época tava estourando com Porta dos Fundos, era uma coisa muito mais... Cara, o Porchat, ele é um astro da comédia. Só que não era um filme que é um humor convencional. Era uma comédia dramática. Inclusive, eu até assisti esse filme. E, cara, ninguém fala sobre ele. Eu não sei quanto ele teve de bilheteria. Só que pelo que eu vi na análise, cara, é um filme bem interessante. Então, tipo, não é nem tanto cronograma. É mais um pouco do que a gente falou sobre divulgação. E... É estranho não explicar nesse caso, mas o cinema do Brasil tá travado em gêneros, na verdade. É o único o gênero que mais o pessoal conhece é comédia. Sim, mas é isso que a gente tava falando, o que acontece? Eu não sei, eu não tenho essa informação, mas quem são as pessoas que fazem a divulgação? Pois é. Qual é o foco delas? É vender, né, obviamente. E aí provavelmente foi feito um balanço, o que vende mais? Provavelmente o povão e a galera que vai mesmo pagar pra ver... É comédia, não sei, talvez tenha rolado esse estudo, não sei. Assim, porque tem realmente muitos filmes estrangeiros que são muito bons de comédia, e só que quando meio que equipara, entendeu? Porque, tipo assim, o do Brasil, ele faz muita referência sobre o nosso cotidiano, sobre como é o Brasil. Isso, a gente se identifica muito mais e as piadas são naturais, né? A gente consegue entender, entendeu? Isso, as referências engraçadas... Que às vezes não é nem uma referência muito complicada. Às vezes é só um modo de falar, um sotaque, que pra gente faz muito mais sentido do que uma comédia, sei lá, do Adam Sandler, que talvez tenha alguma piada lá de fora sobre, sei lá, algum político, alguma situação de lá que a gente não vive, e aí a gente perde isso, né? É mais. Talvez por isso que o brasileiro goste muito de comédia, né? Não sei, sei lá. Tem um filme que é aquele Inatividade Paranormal, que é uma paródia dos Irmãos Sim, Weyers. Sim, já ouvi falar, mas nunca vi. Tem uma piada de cunho racial que você tem que entender de cultura americana pra compreender o humor da piada. Porque ele encontra, ele tá com a casa assombrada, e o cara, ele chega que tá a grama alta, né? Então ele vai no vizinho e tem um cara cortando grama. E é um latino, é um mexicano. E ele pergunta pro cara quanto tá custando pra cortar a grama dele. E o cara, peraí, só porque eu tô cortando a grama e sou mexicano, eu tenho que ser um cortador de grama, eu não posso ser dono da casa, não? Aí o cara, não quis dizer isso. Qual é seu racistazinho, não sei o quê. Aí tipo, começa a zoar, aí o cara, tá, eu passo nessa casa até o horário. Mas você falou que não é o... Não, eu falei que você achou que eu era o dono da casa, que eu não podia ser dono da casa, eu sou dono da casa, só tu grama. Com certeza, não inviabiliza Ampializa outra coisa, sim. Só que aí quando ele chega na casa, ele, tipo, tem uma situação engraçada que o cara pergunta pro mexicano se... Ele pergunta um troço muito racista sobre exorcismo pro mexicano. Sabe que os mexicanos têm que ser católicos também? Aí esse ele... o cara puxa um balde de frango frito e uma melancia. Pois é, porque é uma coisa que eles vivem muito mais por lá. Sim. Aí eu fui ver o porquê da melancia, porque eu li aquele livro 12 anos de escravidão. Aí tinha referência. O frango frito e a melancia são coisas do sul, que os negros acabaram levando com eles quando teve a libertação. Ah, então o frango frito que eu como e a melancia também são dos escravos. Não, é um frango frito específico, né? Ah. Não é só fritar. É aquele frango. É um frango empanado. Aquele frango frito. Você vê do KFC, aquela receita toda, era que as mulheres negras faziam. Isso. Tem até uma referência naquele filme Vidas Cruzadas sobre isso. Que uma das empregadas que ela fazia esse frango. É, e aí ela era empregada, né? E aí a patroa dela e as outras patroas, tipo, meio que esculachavam ela, mas adoravam o frango dela porque era uma coisa típica dela. E quando eles saíram, pô, eles faziam aquilo. Acabaram tendo aquilo de comida e acabou sendo um estereótipo do... Olha, o preto só come frango frito. A melancia, no 12 anos de escravidão, é interessante porque mostra que eles plantavam melancias, mas não podiam comer melancias, senão tinha que castigo mega severo. É complicado. Então, tipo, pô, eu tô livre, vou comer uma melancia. Uma pessoa, sei lá, que não tem essa informação, ia pegar a referência. E aí não ia rir da piada, não deveria rir porque é uma parada racista, ponto. Mas, né? Não é nem racista, a piada foi feita pra quebrar a parada racista, na verdade. É, na verdade, pra denunciar, né? É, eu li um livro sobre a escravidão, como era a escravidão de um cara que foi pego pra ser escravo, que ele era um homem livre no norte... E foi pro sul, aí menciona isso, eu guardei na memória, e entendi a piada sobre melancia. Porque essa piada é muito comum nos Estados Unidos. Todo mundo aí, o Chris, tem uma cena assim, que ele tá discutindo com um chinês. E o chinês, não, tô de recuperação em matemática, é o Chris. Como assim? Ô cara, sabe que eu sou chinês e que você vai em matemática? Aí eles ficam nisso. Aí o Chris, eu não como melancia. Aí o chinês, eu não como isso. Aí o Chris, eu não gosto de frango frito. Mano, esse é o melhor diálogo de todos, velho. Sim, só que se você é brasileiro e não tem essa parada, você fica tipo, tá, caguei pra melancia. Agora, quando você entende, ah, realmente, né? Porque é preto que tem que comer melancia. É, tipo, não é uma informação acessível, né? Mas aí, enquanto isso, o filme nacional aborda essas questões nacionais e aí pra gente, a gente se identifica mais e aí acaba fazendo sucesso, é inevitável. É, eu tenho um exemplo aqui de um filme que... Que eu achei até interessante, que é, não sei se vocês já ouviram falar, sobre o Doutrinador, acho que é Doutrinador, eu acho. Ah, já. Que eu ouvi falar, eu ainda não assisti, mas que ele realmente é uma cópia todinha de uns filmes aí que... Eu não tô lembrado, acho que é Justiça. Posso dar uma opinião, como fã de quadrinhos, ao que é o Doutrinador? À vontade. Cara, o Doutrinador, o Justiceiro, ele foi criado pra ser um tipo de crítica, tanto que o criador dele já falou que o pessoal não entendeu o personagem. Que ver um policial usando uma camisa do Justiceiro é uma coisa mais bizarra que existe. O criador dele já se manifestou sobre isso. Deve ser parecido com o Tropa de Elite, né? Aqui, que a gente... Que o pessoal tá torcendo pro lado errado, hein, galera? Presta atenção aí. Exato. Então, tipo, o pessoal criou o Doutrinador... Tá fortemente inspirado no conceito do Justiceiro e um pouco do Judge Dredd. Só que eu acho que eles não entenderam que na série dos personagens, eles são críticas ao sistema. O Judge Dredd é o policial, o juiz e o carrasco. Isso não é legal. O personagem não é um cara amigável, ele é um anti-herói. O Doutrinador, ele é basicamente todo o conceito errado, toda a pirrada, misturado em um cara só. É o cara que leu, não entendeu e fez um negócio mal. Mas teve uma coisa que eu não entendi. Esse Doutrinador, ele é nacional, é isso? Sim, é brasileiro? É um filme nacional. Ah, é um filme nacional. Sim. Inclusive, ele teve uma certa divulgação na época que ele saiu. Teve, porque foi na época do Vampirão, se eu não me engano. Pós-golpe, época do Vampirão. Que todo mundo foi governado pelo Drácula do Castelvani. E o que eu queria falar, continuando o raciocínio. É que, cara, o universo Doutrinador é a coisa mais errada já feita. Na verdade, não tem nexo com nossa realidade, né, na verdade. Né? Sim, sabe por quê? Dos times de heróis do mundo desse cara, que existe um grupo de super-heróis, entre aspas, e só tem uma mulher. E sabe qual é a história dela? Bem bosta, né? Tipo, ela tinha sido estuprada, ela se revoltou. A única mina forte pra ser no universo deles teve que ser estuprada. Sei lá, eles poderiam ter feito assim, ah, sei lá, entraram na casa dela e mataram os pais e... Não, mas não, é o clichê de que acontece com todos os heróis. Entraram na casa dela e mataram a família dela inteira e ela não tava em casa, encontrou todo mundo morto, beleza, agora eu vou me vingar, sou suficientemente capaz disso e vou lá. Não é assim, né? Não é, ela tinha que ser estuprada porque é. Aí você pega, aí eles têm um lobisomem nesse universo. Que é um lobo-guará. O cara tem o poder do lobo-guará. Achei legal isso aí. Só que detalhe. Não, o conceito inicialmente é bom. Só que ele protege o agronegócio. Ué, gente. Ele luta contra os inimigos do agronegócio. Cara, isso é muito zoado, velho. Sabe com quem esse cara luta? Ele luta com o MST. Ele tá lutando com a mina que quer terra pra sobreviver. Meu Deus, eu quero muito assistir isso, gente. Esse bicho defende grileiro, esse lobo de merda. Ele defende esse pessoal que tá destruindo a Amazônia. Isso é herói pra você? Pra mim, não é, desculpa. O melhor roteirista aqui do podcast, que é o Lucas, pode chamar ele. Eu não sou roteirista, tô falando essa merda de universo doutrinador. Porque não sei se vai ter mais filme, eu espero que não. Mas se tiver, vai ter isso. Eu espero que não, cara. Porque seria muito estranho o cara ter o poder do lobo-guará. O cara ter o poder do lobo-guará e ele ser um vilão, na verdade ele não ser um herói, talvez justifique porque se passa no Brasil, né? Não vai ter um vilão internacional. Não vai ter um tigre de bengala indiano que ajuda o agronegócio no Brasil. É ambientado no Brasil, é um brasileiro. Só que ele é um herói. Ah, entendi. Agora entendi. Beleza. Ele não é um vilão. É isso que eu tô falando. Ele é um herói. É um herói que luta contra o MST. E tipo, desculpa, mas o MST é o maior produtor de azul orgânico do mundo. É o pessoal. Ah, isso é sério, o MST é pelo parada sustentável. Tipo assim, o cara é inimigo. Pô, os caras são mó de boinha, cara. Não, é verdade. Assim, fugindo assim um pouco do tema do aquele, né? Querendo já fugir um pouco do tema. Mas eu acho que o cinema. Não só o cinema, mas eu falo assim. Na questão de série, o pessoal. Tem muitas séries boas também do Brasil, né? Como eu falo assim, em questões de você fazer as produções brasileiras, né? Uhum. Tem aquela série do Mecanismo da Netflix que eu acho muito boa, que faz muita referência ao caso que estava acontecendo sobre os imprints. Não vou citar nomes porque eu não quero bipar, né? Mas não, muito tô esperando o Lucas comunista te interromper pra falar que foi uma droga. Não vai falar nada, Lucas? Não. Cara, eu já acabei de expressar. Eu tô procurando um artigo aqui do explicando esse universo pra poder falar como merda. Não, deixa. Não, a gente tá falando do Mecanismo, menino. Joga fora isso. Não, Mecanismo, como já dizia o João Carvalho, na segunda temporada vai ter o Lula pilotando um avião de cocaína dando grau. Porque aquilo dali foi um retalho miserável. Não, mas assim, a produção em si foi de a qualidade. Produção, é isso que o David produção... tá querendo dizer. A única coisa boa nessa série foi o Julinho da Havan aparecendo. Não. Sim. A série é boa, assim. Lucas, não me vem. Só que eu tava sem camisa, então vale a pena. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Mas independente da ideologia. Produção, na questão de produção, os caras fizeram uma produção que, quando você vê a série, ela é muito, muito puxada pro cinema. O formato de filmagem, os closes, entendeu? Cara, é muito legal, assim. Cara, isso, eu fico um pouco triste, né? Que a gente não tem muito isso no cinema nacional. Entendeu? Não só dessas questões, mas também da publicação, né, da divulgação. Os próprios cinemas não colocarem uma grade, né, específica para publicar, né? Para publicar. Incentivar, né? Incentivar, isso, exatamente. Gente. Vocês sabem que o cinema lucra nos finais de semana. Exatamente. O filme estreia de quinta, vai até domingo. É os dias que o cinema mais tem dinheiro. Sim. Correto? Tirando os dias de promoções. É, mas durante a semana são os dias fracos. Por isso que eles fazem promoção. Sim. Existe uma lei no Brasil, que foi a grande polêmica de Vingadores, que foi sobre as salas, não ter, que o Bolsonaro cagou. Não sei, o Temer ou o Bolsonaro, ou o vampiro ou o saco de bosta, que tem que assinar anualmente a lei lá pra poder separar um número de salas pra proporcional pra filme nacional. E não foi assinado. Ou seja, o pessoal... O que poderia ser feito? Legal, tem que ter o número da sala de cinema nacional, você podia colocar pra semana e ter um incentivo fiscal pro cinema que colocar o filme pra baratear o ingresso. Que pensa só, você estreia Essa Minha Fama de Mal. Vamos supor que ele é um filme... Tá, ele vai ter um investimento maior. Ele estreia na quinta-feira. Uhum. É um bom filme. Tá, tem um pouco mais... Tem salas ali. De repente, esse filme, na semana... Pô, o cara tá passando ali na hora do almoço dele... Não sei o que, ou sei lá, acabou de sair do trabalho. Pô, tá barato aqui o ingresso, mais que todos os filmes. Sei lá, vamos supor que esteja R$20 o ingresso normal. E o ingresso tá R$10 o ingresso sem ser meia entrada. Tá todo mundo paga 10, sei lá. E vai lá, o cara vê o filme, aí comenta com não sei quem, a pessoa vai vendo e boca a boca... É, divulga. Um incentivo. Seria um incentivo. Porra, Mad Max foi um filme que ele fez bilhão no boca a boca. Ele não teve tanta propaganda. Ele começou mal... E de repente o filme foi virando, indicação Oscar, caramba. Verdade. Pois é. Verdade. Então, tipo, pô, tem um cinema que eu vou em Caxias, do Caxias Shopping, que ele tem uma promoção que todo mundo paga meia. Cara, eu pago meia entrada no sábado. Ah, meu sonho. Apesar de eu ter 21 anos e tá na idade e tal, qualquer um paga meia entrada. Isso é muito legal. É um tipo de incentivo. Então, tipo, o cinema tá sempre lotado. Porque lá é mais barato. Muito legal isso aí. Isso é bom. Isso é... Até pô, eu fiquei é mais feliz barato. De saber, porque eu sou a pessoa que toda vez que gravo podcast falo de filme, eu falo que eu tô boicotando cinema. Porque, pô, tu vai ver um filme e vai comprar, sei lá, vou ver um filme não nacional, né? Sei lá, Vingadores aí. Você paga, sei lá, R$50 pra entrar, digamos que eu não seja uma pessoa que tenha direito a mim. Vingadores, eu paguei... Desculpa cortar. Vingadores, eu paguei o quê? R$23? Mas aí você pagou meia. Menos de 20. Eu paguei menos que isso, na verdade. É, você pagou meia, mas nem todo mundo tem direito, entendeu? Isso que eu tô falando. Nesse cinema, a vantagem é essa, porque, pô, eu saí do meu trabalho, fui com o Rio Card, que passagem no meio caminho, e cheguei no cinema e fui assistir. Já tinha comprado pela internet, pô, gastei R$20 no filme. Tá ótimo. Em outro lugar eu pagaria exatamente, 40 no ingresso. É o que eu sempre vejo, você paga, sei lá, R$40 pra ver o filme, e aí, sei lá, eles lançam aqueles combos maneiríssimos... Que é R$60, R$80, você fica, caraca, queria um combo legal, uma pipoca, vem um balde de plástico maneiro pra caralho, cheio de pipoca, e aí é R$80, aí você fica, meu Deus, por que é tão caro? Aí você pensa, Minha Fama de Mal, é um filme maneiro, é um filme pra você ver com os amigos, ou com a namoradinha, com o namoradinho, com namoradinha, que eu tô usando a linguagem neutra, mas aí você vai, leva a pessoa, num dia, vamos supor que essa lei esteja em vigor, pô, você vai pagar, cada um paga 10. Dando um show de bola. Básico, num 2D. Pô, você gastou R$20, teve um encontro maneiro, aí você para na ou se você não compra pipoca, você para na praça de alimentação, compra alguma coisa, então você já tá rendendo dinheiro pro shopping, pra alguma outra loja. Sim. Sem contar o migué das lojas americanas, né? Nossa, que a gente passa lá. As americanas que é o que é rouba do mundo. Sim. Mas a loja americana tá lucrando, eu quero dizer, você vê um filme, mesmo que ele seja barato, o ingresso, você vai gastar com outra coisa. Sim, você tá rendendo sim. dinheiro. Sim, e é um dinheiro que fica ali na comunidade, né? Da onde você tá. Exatamente. É, vamos às partes de indicações. Vocês têm indicações de filmes bons, assim, brasileiros? Então, eu queria indicar são dois filmes que são filmes relativamente antigos, mas que na época que saíram, que eu vi, eu gostei muito. E que são filmes que fogem um pouco desse padrão que a gente está acostumado de comédia e tal. Na verdade, são dois filmes de ação. Drama e ação, misturadinhos. O primeiro é o Verônica. Ele é um filme de 2009, é um filme antigo. A personagem principal, que é a Verônica, é a Andréa Beltrão, que eu amo. Quem não sabe, a Andréa Beltrão é a Marilda da Grande Família, ainda dentro desse assunto. Ela é uma professora da rede pública. É uma escola próxima da favela. E então tem aquele cenário que a gente está acostumado a ver de ah, tem tiroteio próximo da favela, invasão, operação, não sei. E aí aquelas crianças correndo, né, pra dentro da sala e tal. Coisa que a gente tá acostumado a ver no jornal, né? Uma parada bem da realidade do Rio de Janeiro. Ele é ambientado no Rio de Janeiro. É interessante porque tem muita ação, apesar dela ser só uma professora, ela acaba virando quase uma heroína no filme. Um filme de ação mesmo. Tem perseguição policial, tem tiro, dedo no cu, gritaria. E é isso aí, é muito legal. E é interessante como que o filme é de 2009, mas é uma realidade que ainda é muito atual, né? Essa situação das escolas. E também ele fala sobre corrupção da polícia, que também é uma situação ainda atual. E ele aborda essas situações. E ele tem um finalzinho feliz, que eu não vou dizer qual é, mas ela tem, né? Diferente do outro filme. No final ela muda de identidade e vai trabalhar num salão de beleza com o nome de Marina. Tá vendo? É a situação do crossover dos universos aí. É porque ele é salvo por um taxista chamado Carrara. E os dois fogem juntos. Você quase acertou o final, mas eu não vou deixar no ar. E pra quem tá ouvindo aí, ficar interessado de ver. Gente, veja, esse filme é muito bom. Ninguém, como sempre, né? Ninguém dá nada pelo cinema brasileiro. Mas é uma parada que é uma história relativamente simples, mas que você fica intrigado o tempo inteiro. Você quer logo chegar no final meu Deus, você fica agoniado. É muito bom, muito legal. E o outro filme que eu quero indicar é o filme chamado Dois Coelhos. Ele é um pouco mais atual. Ele é de 2012 e aí é ambientado em São Paulo. E o personagem principal, como é que é? É um cara que eu pessoalmente não conheço muito outras coisas que ele fez, não. O nome dele é Fernando Alves Pinto. E o que eu sei dele somente é que ele é sobrinho do Ziraldo. Olha aí. Depois. Opa! É interessante, ele é um bom ator e tal. É bom, nesse filme. Eu não conheço outras coisas dele, entendeu? Pra usar como referência, eu não sei. E aí o que acontece? É um filme também que não tem como eu falar muita coisa, porque ele. Senão eu vou acabar dando spoiler. Mas é um filme que, apesar de ser de ação, ele tem muito, muito, muito alívio cômico. Muito mesmo. E outra coisa que ele tem demais é plot. Nossa senhora, quando você acha que tá indo pra um lado, tem que voltar tudo de novo. Porque aí ele volta e explica uma coisa. Ah, pra você entender aqui, você tem que entender lá. Aí ele conta a história. Aí lá na frente você tem que voltar naquela história. E aí rola um plot absurdo. É muito interessante. Ele é um filme do Deadpool, na verdade. Isso, é parecido com isso. É isso mesmo. Eu ouso dizer que ele tem até mais do que o Deadpool desse tipo de roteiro. Ele abusa mesmo. É que o brasileiro não valoriza a quebra de cortar parede, cara. Não, é sério. O Maurício de Souza já fazia isso na Turma da Mônica, acho que na década de 80. Ou antes disso, na verdade. Aí eu tava lá uma imagem, o pessoal comentando que o Cebolinha entra no tecido do gibi. Uhum. Na parte branca, pra se esconder da Mônica. Aí tava lá, o ano que isso foi feito e depois ninguém deu nada. Aí tá do lado da imagem. Grant Morrison, Batalha do Destino, acho que na década de 80, se não me engano, foi o nome dele. Todo mundo falou que o Morrison é um gênio. A mesma coisa, no Brasil foi feito bem antes, todo mundo cagou. Pois é. O pessoal foi errar na gringa, nossa, não gênio. Não é valorizado o nacional, gente. Vamos valorizar a parte nacional aí. E aí ele tem muito esse roteiro meio de ir e voltar. E tem muito plots absurdos. Além dele ter uma edição de imagem, é porque eu não sou profissional do ramo, eu não sei qual é o tipo de... Edição. Como que se fala, qual é o nome desse tipo de... Transição de imagem. Isso, a transição, não sei. Quando ele volta pra contar as histórias, o filme meio que começa uns desenhos, umas animações no meio. Tipo isso é muito flashback. Eu achei divertido, porque como o filme tem muita ação e tem umas paradas pesadas... Isso vai meio que dando uma aliviada, né, pra você... Ele muda o clima. Isso, exatamente. E aí o principal é esse Fernando Alves Pinto. Tem o Caco Ciocler também, que a gente já conhece de outras coisas. E tem a maravilhosa Alessandra Negrini, como uma das principais também, que eu amo. E, como curiosidade também, um dos atores do filme é o Taíde, que é o rapper famoso lá em São Paulo. Obrigado. Então, eu acho que vale muito a pena. Que tava na liga. Exatamente, é ele mesmo. Então eu acho que vale muito a pena ver esses dois filmes, Verônica e Dois Coelhos. São filmes antigos, se vocês forem na pirataria ver, né? Vocês vão talvez ter um pouquinho de trabalho para achar, mas procurem, que é muito bom. E é isso. Interessante, interessante essas indicações. Vamos lá, Lucas. Eu queria indicar um filme que vocês não vão acreditar, mas Lá vem. é Farofeiros. Ah, Eu amo farofeiros. esse filme é muito Então, Farofeiros é bom porque eu assisti Farofeiros numa situação muito especial. Eu estava para ir assistir Vingadores Guerra Infinita e não tinha no cinema, porque nesse cinema acabou uma semana antes. E é uma comédia, e eu tava tipo, nossa, filme nacional, só tem isso. Mas aquele sentido de, cara, uma comédia da Globo. Só que o filme é tão engraçado, porque se você reparar, a empresa que o pessoal trabalha é Itaipava. Então, tipo, tem todas umas piadinhas ali que sei lá, cara, se você é uma pessoa pobre, você entende aquelas piadas. Ele é É um feito filme pra gente, simples. né? É, provavelmente o público-alvo é o povão mesmo. Sim, mas é tipo assim, é uma comédia simples, despretensiosa, que me divertiu naquele tempo. Se passar de novo, eu assisto de novo. É, eu também sempre que passa na televisão, eu assisto. Apesar de que eu tenho um preconceito com esse menino que faz o Paulinho Gogó, esqueci o nome dele. Pô, ele Porque é eu tão não acho ele engraçado. engraçado, Caraca. entendeu? Mas esse filme é muito bom. Mas ele. É que, tipo assim, ele você não acha graça em si, Isso. compreende? Mas o que eu quero dizer é assim, esse é o tipo de filme que não é todo filme que tem que ser um filme pra ganhar o Oscar, que tem que te emocionar, que tem que fazer tudo isso. É, às vezes o cara só ri. Ah, é, o um bom filme é tipo a gente fala de filme, o que é o filme Sessão da Tarde? Eu vou sentar, eu tô sem ter o que fazer, eu vou sentar, eu vou assistir. Eu não preciso ficar divagando sobre ele por horas, só tenho que divertir enquanto eu tô É, assistindo. o E esse entretenimento filme básico. cumpriu o papel dele. É, isso é um bom filme Sim. também. Uma diversão básica. É. E o outro filme é basicamente Paraíso Perdido. Talvez saia resenha no nosso podcast. Esse filme é de que ano? Cara, é 2018 ou É 2017. bem atual, vou procurar. Sim. É, e tipo, ele é tão. Eu não sei se eu vou escrever sobre ele ou se eu vou juntar a galera pra falar sobre ele. Ele, tipo, ele toca em várias coisas. Inclusive, ele fala sobre um pouco sobre homofobia. E nos tempos hoje em dia é bom falar sobre isso. Sim. Temos que debater. Ah, legal. Gostei. Sempre bom quando algo que é público faz as pessoas refletirem, né? É muito interessante. Eu acho que eu só tenho isso pra indicar. Um filme que me divertiu, foi muito bom. Consigo assistir sempre, e um filme que me fez pensar. Que o cinema não pode ser só. Não pode ser esses extremos de. Ah, só filme cabeça, senão não vai ter graça. E nem só aquele filme pastelão genérico, porque, pô, o cinema também tem que ter um papel de te informar e te fazer pensar. É verdade, Tem que ser isso. sim. Mas aí, assim, isso vai variar do seu momento. Às vezes, realmente, você quer uma coisa para chorar. Às vezes, você quer realmente uma coisa para cair o cu da bunda. Às vezes, você quer alguma coisa só para se distrair um pouco. É isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta antes de fazer a medicação. Vocês lembram de um filme que é feito com uma atriz? É o um filme brasileiro. Que o personagem dela morre. Aí, tipo, aparece tipo um anjo da guarda pra ela e ela tem que rever a vida dela. Com a Heloísa Périssé, não é? Isso. Eu amo esse filme, mas não lembro o nome, mas eu já Eu vi. também não lembro o nome. É uma indicação minha que esse filme eu assisti. Eu acho que eu nem lembro com quem eu assisti. Eu acho que eu devo ter assistido sozinho. Ele faz te repensar sobre todos os atos que você faz. Porque tipo assim, ela era muito. Ela pensava muito em si, tá ligado? Ele mostra, né, o quanto ela era uma pessoa ruim, né? Inclusive, ela gostava de um cara e o cara foi pedir ela em casamento, né? Aí ela disse não, que ela tinha uma vida dela e tal. Ela criou o um império, né? E aí num dia de estresse assim, ela bateu o carro, né? Sei lá, no momento que quase ela morre, ela revê toda a vida dela e mostra, né, o quanto ela foi ruim, o quanto a vida dela foi boa e ela era mal agradecida, o que se passava derretendo dela. Eu acho isso um filme que ele me fez até refletir muita coisa também do que aconteceu comigo, né? De algumas coisas que aconteceram comigo, de eu ter sido ruim, né? De eu ter sido acontecido alguma coisa, né? Mas assim, é um filme muito bacana, velho. É uma das minhas indicações que vale muito a pena assistir. Eu não lembro, eu vou colocar aqui no card do link do episódio, se eu lembrar. Mas, cara, é uma boa indicação esse filme. A gente é muito cult, né? Somos três brasileiros, nenhum dos três indicou nem Tropa de Elite, nem... Não, porque, nem porque é muito clichê. Não apoia o filme do Padilha, é porque o Padilha é um safado. Não, é muito clichê, cara. A gente já assistiu. Mas é isso que eu tô falando, é o que normalmente todo mundo indica, né? O que todo mundo tem como referência. Não, mas isso aí a gente... É, Cidade de Deus, Tropa de Elite, alguns... Mas isso aí a gente já assistiu, a gente já viu, entendeu? Já passamos dessa fase. Ah, a gente não tem pra que eu indicar Tropa de Elite, todo mundo já assistiu, entendeu? É. Mas é isso aí, eu acho que, né, já se encerrou o assunto. Eu acho que a gente tem que dar valor sim ao nosso cinema brasileiro. Eu acho sim que a gente tem que passar por um renovo e com, é claro, com uma produção maior, com uma qualidade melhor. E eu espero muito que depois desse episódio, assim, daqui a 5 ou 10 anos, isso faça diferença, sim, com certeza, no nosso cenário, né? Eu espero muito nisso. Antes de encerrar, deixa só lembrar vocês uma coisa. É, vai, agora para final de agosto, vai ter o estreia do Bacurau. É, ouviu falar. Né? Seria uma boa. É, não vou falar do que é, mas eu... É, vejam o trailer, porque o trailer deixa a gente bem curioso. Mas assim, o que chamou a atenção para mim... Quando eu fui procurar saber sobre o filme, foi o seguinte: no Wikipedia está escrito assim: Bacurau é um filme franco-brasileiro, dois gêneros, dois pontos, ouçam: drama, faroeste, terror, gore, fantasia gore. E ficção científica. Gore. Então eu já fiquei assim, galera, o que vai sair disso aí? Não tô dizendo que vai ser ruim, não, tô achando que vai ser maravilhoso. Não. Até Homem de Ferro é thriller policial, tá? Só avisando. Não, ok, mas você misturar isso tudo, né? Tudo em um só filme? A gente fica meio apreensivo, porém, confio, sim. Não, tipo assim, faroeste quer dizer que é cidade pequena. Vai ser por causa do tema que é na cidadezinha. Provavelmente tal. A justiça é feita igual a galera lá da Maria da Paz, que... Ah, eu não vou com a tua família, toma um tiro. Né? Provavelmente é sobre isso, né? O lance do faroeste. Não, é que, na verdade, tipo assim... Você pega como era o bom, o mal e o feio, por um punhado de dólares. É sempre numa cidade pequena, assim, região desértica. Não, o Nordeste brasileiro é muito suscetível pra faroeste. É verdade. A gente pode até indicar também. Daí uma dica em mais um filme sobre Lampião, que ia ser bem maneiro. É. Uma aventura sobre um grupo de cangaceiros. Mas aí é um tipo, um gênero. Agora, um filme que vai envolver tudo isso... Eu espero coisas. Inclusive, se. Eu não. Vocês sabem quando que vai lançar? Eu acho que é dia 29 de agosto. Ele vai sair. Sim, ele vai sair no dia que vai lançar o Pokémon Masters. É 29 de agosto, isso mesmo. Ah, entendi. Então é, a gente pode fazer um episódio deles, quem sabe, né? Pode, mas. É, vamos ver. Vamos ver. Vamos assistir. Gente. Eu vou assistir, eu fiquei interessado agora. E a gente vai colocar, sim, até com indicação. Pois é, quando eu fiquei sabendo do filme, porque foi pra Cannes, né? E aí eu fiquei sabendo que existia esse filme. Sobre esse tanto de gênero, eu falei, não, calma aí. Vai render uma parada. Cara, vê o trailer. O trailer é instigante. Maravilhoso. Vamos encerrar esse episódio bagunçado, né? Que uma bagunça. Sem ideia, zero roteiro, zero pautas. Mas eu acho que vai ser bacana, vai ser legal. E assim, Pri, faça o seu jabá aí, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão escutando os podcasts dentro do portal vão conhecer você. Mas eu quero que você faça. Porque você fala muito bonito. Ah, muito obrigada. Então, gente, assistam, ai meu Deus, volta. Ouçam o outro podcast do Rota, que é o Queencast, que sou eu mesma falando sozinha, mas é um podcast... Ela não é esquizofrênica, ela não é... na frente do Porém não é uma esquizofrenia, tá? É um podcast legal, gente. É um podcast sobre sexo e ele é informativo e divertido. Né? Uma parada leve e não é longo também, né? Porque imagina eu Imagina eu falando sozinha por, sei lá, 40 minutos. Não é isso. São episódios curtos e tá começando agora, só tem 2 episódios. Porém, vale a pena conferir. E é isso aí. Segue lá no Twitter, arroba QueenPri, com H no final. E é isso. Boquete, quer fazer algum jabá aí do portal? Eu queria indicar o podcast principal da casa, né? O Rota de Fuga Podcast, que teve última. Nosso último episódio foi um crossover com o Bigode do Comissa, do Wikicast, que é praticamente um mentor pra mim, em questão de edição, porque o cara trabalha muito bem. Tá indo pro 4º ano de Wikicast já. Parabéns, eu acompanho ele desde a época do podcast. E ele tá com um canal no YouTube muito bom também, queria. Papo Noir. Eu vou citar também. A gente vai colocar aqui no card do episódio. Ele fala muito bem. Ele, tanto como o Keno, o pessoal todo da casa lá, é muito gente boa. É muito legal. Tem ótimas opiniões. E pra... Acho que eu não tenho mais o que dizer. Fazendo também o jabá do Wikicast, né, velho? É interessante isso. É isso aí. Acessem lá o Wikicast também, lá no. Eu procurei no Spotify, que também vai ter. Tá todo mundo no Spotify. E é só isso. E curta a gente no Twitter. Caraca, eu vou bipar isso, velho. A gente no Twitter. Acompanha todo mundo no Instagram aqui. Assina o nosso feed. É isso aí. E não tem mais o que falar, não, gente. Já foi. Não falou. Tá bom. E assistam o Cinema Nacional, por favor. Apoia o Cinema Nacional. Isso aí. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau. Me dá vontade de bater, te espancar, ó, meu amor. Só porque ele é lindo, loiro e forte, tem dinheiro e escort. Como mod você me trocou, subiu a serra, me deixou no fogueirão, arrombou meu coração, depois desapareceu. Fiquei na merda, nas areias do destino, me tratou como suíno, cuspindo o prato que comeu. Subiu a serra, me deixou no fogueirão, arrombou meu coração, depois desapareceu. Cantei com fiquei na merda, nas areias do destino, me tratou como suíno, cuspindo o prato que comeu. Oh, oh, oh. Subiu sim, subiu sim, subiu geladinho, gostosinho. E também não, estamos aqui com o cara que faz as piadas mais sem graças desse portal, Lucas. Caraca, o Lucas ficou calado. Ué, Lucas, agora que é pra falar... Desculpa, que essa introdução foi tão merda do David imitando um robô gigante que eu me calei. Cara, o Lucas já parou de falar um minuto. Quando é pra ele falar, ele não falou. Mas já que o David vai fazer essa entrada merda, deixa nos altos. Não. Vou reformular. Quer imitar Afonso Solano? É... Entropia da imersão. Não, até porque não. Eu nunca mais ouvi isso aí. Mas vamos lá. Mas eu acho que o clássico de todo mundo, que todo mundo, quando a gente fala de cinema nacional, com certeza o campeão é o Alvo da Compadecida. Ah, isso aí, com certeza. Mas calma, segura o tema, que a gente vai começar. Não é um filme. É um filme, querendo ou não. Tá não bom, é um Lucas. Filme, é uma minissérie que foi juntada pra filme. Vamos começar logo não, essa bagaça. Calma. Agora é sério, Lerdão. Fala. É uma minissérie que foi juntada pra filme. É, a Globo tem hábito de fazer isso, mas quando chegar nessa parte, é a gente que eu tô fala. Falando. Não tanto é um filme, faz. Não foi feita como filme. Mas foi uma minissérie editada para filme. Então, tudo bem, conta de verdade. Tudo bem, eu entendo, mas vamos lá. Aqui tem informação, Rogerinho. Tá. Fiquei até sem o que dizer, velho. Não, sei lá, tipo... Posso falar? Claro. Peraí, deixa eu aumentar o volume pra senhora. Deixa o Lucas terminar aí. Tá ouvindo agora, vó? Vê aí. Oi, tia. Minha madrinha que tá no telefone com a minha avó, pra atender pra ela. Voltando ao assunto. Então, assim, deixa só eu falar, porque senão eu vou esquecer. Já tá acabando? É, já tem um tempinho já, né? Ah, não sei se tá acabando não, porque eu quero falar de dois filmes, tá? Ah, pode falar, fica à vontade. Então vai rolar. Pô, a gente só tá gravando desde 8 horas, cara. Tá cedo. Ah, ainda vai editar. É, ainda vou ter que editar, filho. Aí fala aí, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu tô sem ideia, velho. Ai, cara, é muito ruim ficar sem ideia, velho. É uma bosta. Então, é porque não existem muitos filmes nacionais aí próximo de você, e aí, como não tem esse incentivo de rola pra lá e pra cá, não tem ideia de nenhum filme, tá vendo? A prática da teoria que a gente tá falando aqui. Pois é. O David é o host, mas acho que sou o que mais vai falar. É, claro, nesse episódio, né? Porque a gente não consegue te parar a falar, cara. Até no... Desculpa, não, mas fica à vontade. O podcast é pra falar. Não, é bom, é assim, já dentro do podcast, cara, eu não me incomodo do Lucas falar, tá ligado? Eu até acho bacana, porque às vezes eu não tenho o que falar e eu, tipo, fico calado, entendeu? Né? E tem o fato também que, assim, eu não sei porque eu sou nova nesse esquema de podcast, sim, mas o host não é o que tem que falar mais, é o que tem que conduzir. Sim. Não é isso? Sim. Então é isso, meu filho, não precisa, exato, falar uma bíblia inteira do Cid Moreira. É. Tem que saber levar Cid quem Moreira tá falando muito, igual de vez em quando você dá umas paradas no Lucas e manda ele calar a boca, é, e fala que a espera dele é ruim, entendeu? É. Pra mim tá ok. Sim, se é o mesmo ator aparecendo, aí, tipo, agora teve esse... Aí coloca o... Teve o filme do... Mas, por favor, tô gravando aqui. Não vai, vai. É... Pô, tem filme do Tim Maia. Mãe, essa... Gente, é o que que é? Ela voltou da igreja hoje, ela tá assim... Ela tá batendo é palma ou ela tá batendo bife? Mano, pra jantar? Tô batendo palma. Ué, senhora! Para, mano. Ai, dá um beijinho na mão dela. É muito bom, velho. A gente não veio da gravação, ela pá, pá, pá, eu fiquei... É, aí, o que eu quero falar é, por exemplo, teve um filme do... Fala, desculpa. Vamos lá, vou dar início. Ah, mas, tipo assim, pra conectar, tipo, você vê com o universo só. Eu entendi, tipo um Vingadores da música brasileira. Caraca, Vingador, é, tá aí. Mais um easter egg. Depois de estar todo mundo num grande show. Vingadores. Que é o último filme. Seria o Guerra Infinita. Vingadores da música brasileira. Isso é um bom tema pra um filme, velho. Até mesmo. Sei lá, vocês estão zoando, mas Calypso é uma banda que teve muito. Tem uma história muito marcante no Brasil. A banda, meu filho, não Calypso? Entendi. A banda Calypso. Eu entendi KY. Já tava, gente, o que que tá acontecendo aqui? Esse não é o seu podcast. Tô um pouco... Por favor. Até eu fiquei curado. Eu entendi a mesma coisa, mano. Ai, tá vendo? Oxe. Isso aí é pros fracos. Quem manja, manja. Enfim. Lembra, dita isso. Tem informações que não podem ser ditas. Relaxa, eu vou colocar isso aí. Mas volta lá a história do Calypso, o quê? Cara, ele é... É, os Sete Gatinhos, sim, o nome. É esse mesmo. Não, não, errado, não é isso, cara. Não, cara. Sete Gatinhos é outra coisa. Caraca, mano. Eu acho. Não, assim, eu tô rindo, mas claramente, eu não sei o que que é, não. Ah, deixa eu fazer um adendo muito importante aqui. Eu sou uma pessoa muito inocente. Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu tava ouvindo o episódio 5 do Rota, é, que vocês estavam falando. E aí eu tava ouvindo no fone aqui em casa, né, fazendo faxina, sei o que lá. E aí teve uma parte que vocês falaram da Boate 4x4, né, da música do Catra. Gente, eu não fazia ideia, sim, que era uma boate, um puteiro. Nem eu achava que a música falava do carro. Eu também, eu comentei isso aqui em casa, minha mãe foi pra minha cara. Que inocente. Sim, e aí pra todo mundo que eu falei isso, depois que eu ouvi o episódio... A minha mãe, depois... rapidão, a minha mãe, a que é quase obreira da igreja, olhou pra mim e falou que inocente. Isso, aí tipo assim, pra todo mundo que eu... Que eu comentei isso depois que eu ouvi o podcast, eu falei assim, não, eu vou encontrar que, né, pensou igual a mim. Mas não, todo mundo me olha com cara de desprezo, tipo, que isso, garota? Tô chocada. Então é isso aí. Só isso que eu queria falar, amigo. Pode continuar, desculpa quem eu cortei. Vai ter a discussão no Roda de Fuga pra lá agora. Inclusive, é? Ouçam esse episódio que tá muito divertido, tá, meu povo? É, verdade. Ouçam esse episódio na quadra, por favor. É. Eu também não sabia, hashtag. Eu também não sabia dessa parada. deve ter sido ruim, né? Deve ter sido. Aconteceu alguma coisa, né? E. Cara. Tinha da vontade na máquina de escrever por quê? A gente tem computador já. Eita. Ah não, o microfone tá perto do. do teclado do notebook. Eu tava digitando discretamente que a minha internet caiu e agora eu voltei. Aquele estragou meu disfarce. Aquele discretamente. Tipo assim. Ai, gente, desculpa, vai. Não, vai estar de boa. Vai estar de boa. É que tem um potencial desperdiçado. Afinal, Lampião é o anti-herói do Brasil, né? Então, já vamos. Depois de a gente terminar de escrever o filme do Agostinho. Bandido não, vamos lá. Mãe, vou te explicar quem foi Lampião no contexto social dele. E o Lucas vai apanhar hoje. Vai depender Lampião na minha casa. Caraca, mas. Mas assim, o natural parece uma parada. Mais um vídeo. Mas é, mas fica indicação aí. Quem tiver. Sim, parece que vai ser uma parada legal. Fica indicação, Lampião é heróisaço do Brasil, tá? Então, vamos escrever o filme do Lampião depois que a gente encerrar o do Agostinho, tá? Ah. Vamos.